Controle Salvador, boa noite, eu vou no 888, vindo da Alfa. Boa noite, vou no 888, acione a identificação, desta vez chegada a Bonfi para o nível 070, Kenia Gama 020. Descendo via Bonfi até o 070 do no 888. Ouro 246 aos 42, Alfa Juliette, portão 7, nessa frequência. Manterá a frequência, Alfa Juliette, portão? Número 7. Número 7. Informação Alfa. Azul 4980 para Recife, aguarda o instante 4. Estabilizado no localizador, azul 4235. Azul 4235, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Torre 1895, azul 4235, boa noite. Boa noite. 1170, após o TAP, DCV para 2000 pés, QNH 1020, autorizado final e LS X-Ray pista 10. 1020 após etapa desse dia, chamará estabilizado e LS X-Ray Gol 1970. 1572, desta vez para 4000 pés, o QNH 1020. Para 4000 pés, 1020, Rio 5972. O 49804. 50. Já até no dia até o 070, vou no 882. O 7. Decola pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 120, decimal 8, 5470. Autorizado Recife, nível 350, aeroviário Pejulo 17. Decola pista 10 após decolagem curva direita, Puca, Aracaju, 120, decimal 8, é o controle e o transponder 5470. Fechamento correto, é pronto para o estacionamento. Estacionamento, acione 6313, posição 4. Autorizado, portão 4, chame táxi. Chamada, Salvador, só poderia confirmar o vento para o 4235? 160 com 12. Ciente, beleza. Obrigado, 4235. Vou abrir com 29 aí, viu? É, a gente está pegando aqui. Obrigado. Claro. And Aircon, boa noite, Airbus 384, stand 11, Airbus 330, ready to go, again, ready to push and stop. Gente, mantendo a sua frequência, direita, Alfa, Juliette, portão 7, azul 4235. É, gostaria de reportar a turbulência de leve e moderada na curta final. Matias, será reportado para as demais aeronaves. A indicação de vento aqui, para a gente, máxima de 1,612. É, a gente, durante a aproximação, o vento, a componente de travessa chegou a 21. Na final, baixou um pouquinho, chegando, variando um pouquinho entre 7 até 15 nós. Obrigado. Falei até o 9. Confirmando, é o portão 9? Afirma, tio. Obrigado, 4235. Torre 11895. 2895 é o ponto de água, obrigado. Estabilizando ele, chegou o 1970. O 1970, chama Torre Salvador e 118, decimal 95. 1895, obrigado. Boa noite, chegou 1970. 1970, boa noite, ajuste no 020, vento 150 graus, 1 a 12 nós. Pouso autorizado, puxa lei. Ele pousa 1-0, gol 1-1-0. Foi reportado turbulência moderada na final, com vento de través de 2-1 nós. Gente, obrigado. Estuno zero, reporte estabilizando o localizador. Está estabilizado, 1.5972. 1888, desça via para 2.000 pés. Via 2.000, 1.888. Okay. Trânsito Salvador, boa noite, Oxanã 6224, vete 1.50, safe da Alfa. Boa noite, Oxanã 6224, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1020. Desce via chegada, Mari, 050 1020, Oxanã 6224. Família Automotiva? Europa 84, right to copy? Okay, go ahead. Please, fly level 350 via Zulu 17. After takeoff runway 10 left turn. Pucca departure, Aracaju transition. Salvador control frequency 120 decimal H, Skulk 5465. Initially, Upper Zulu 17 until Recife. Recife, Upper Romeo 551 until Ambed, after Ambed na Quadra 5 left. Upper Romeo 551 until Alpha Mike Bravo Echo Tango. After that, Upper November 857. And then the Quadra 5 left. Call me, start up and push back. Okay, Upper Romeo 551 Upper, and then after that, 857, identify that, Airbus 84, I'm ready to respond. Ready to start up and push? Yes, I'm ready to respond. From clear complex. Okay, well, we have to push now. Um 70 ao 53, livre até antes da Juliette, nessa frequência, reporta para ingresso parte 1. A Juliette reporta na sua frequência, gol no 1, 7 0. Vento 1,60 graus, 1 a 12 nós, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem autorizada, pista 10, pista 3. Estabilizado, Rio 5972. Rio 5972, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Posicionamento. 01 no livro, chame táxi. Tá livre, azul 4980. Lima. Prossiga na chegada a mão, QNH 1020, reporte no ponto e da descida. Na aproximação, aguarde pista livre. Ciente, Rio 5972. É 313 ao 55208, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Boa noite, acionei 6313. Número 313, bom dia, contato radar, suba para o nível 3. Suba via saída da El para o nível 360. Para El para o 360, 6313. 70, obrigado. Rio 5972, pouso autorizado. 1,60 graus, 1 a 12 nós. Rio 5972, confirma o vento? A indicação da gente aqui é 1,60 com 12. Foi reportado pela aeronave, a última aeronave que pousou. A penúltima aqui teve vento de través com 2,1 no nós. Ciente, Rio 5972. Afirmativo? Afirmativo. Obrigado. 888 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. É quanto ao final do ILS X-Ray? O 1888. Romeu Romeu Lima, está em contato com o radar 71 milhas no norte do Rio de Salvador. Romeu Romeu Lima. Lema 224, desse via chegada para 2, meu PS, QNH 1020. Minha chegada, 2, meu PS, QNH 3178, boa noite, acione a identificação, dessa vez chegada Mari para o nível 050, QNH no 020. Mari 050, com no 020, Santo 3178. localizador, voo 1888. 1888, chama de torre, Salvador 1, 18, decimal 95. 1895, voo 1888, obrigado, Romani. Europa 084, Frequency Taxi by Avon 1, Intel, holding point 1180, Casino 95. Sure. Also, setting 1020. Okay, 18. 1895, that will be the frequency, QNH 1020, holding point 10 by AND, 972 ao 58, direita, alfa, quilo, 612, apate 3. Direita, alfa, quilo, 612, apate 3, o Rio 5972. Não, e aliás, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportaremos estabilizado no localizador, X-Ray 10, Xené 6224. Antônio, 1895, ajuste 8, 1020. Da táxi à direita, Índia, no ponto de espera 1895-4980, boa noite. É 0 grau 089, pista livre, pouso autorizado, falo que foi reportado turbulência moderada na final, com vento de 21 nós de travessa. Paciente, voo 9888. 970, boa noite, acione a identificação dessa via, chegada Mari para o nível 060, ou QNH no 020. Identifique via A para Mari 060. Boa noite, Azul 4980, ponto espera da 1080. 4980, após o tráfego na curta, a Lima tem pista 10. Após o tráfego na curta, a Lima tem pista 10, Azul 888 ao 01, direita 1219. Direito 209. Azul 4980, pista livre, 170 graus, 109, decolagem autorizada. Decolagem autorizada para Azul 4980. descida até o nível 070. Romeu, Romeu Lima. Chanamea 313, chama centro, Recife 125, decimal 1, Alterne 133, decimal 95. 251-3900, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 490 ao 03-1208. 08, uma boa noite, Azul 980. Good evening, boa noite, good evening, hold position. Antriz 1978, desça via chegada para 2000 pés do Senegal no 020. 2000 com 0020 para 3178. 1970, desça via para nível 050. Via para 050. Antriz 1978 autorizado. Sinal e alinhamento X-ray, pistão no 0, reporte estabilizando o localizador. Reportará estabilizado, está pode voar dona da presença? Afirmativo, TAN 3178. Ok, boa noite, dono responsabilizado na 10, TAN 3178. Salvador, boa noite, Azul 4980. Boa noite, Azul 4980, contato radar, suba para o nível 350, via saída Buca. 350, via saída Buca, o Azul 4980. Romeu Lima, controle. Afirmativo, voe Duno, Romeu, Romeu Lima e desça para o nível 060. Tiver questionamento. 3305, portão 5, autorizado. Chama ataque 3305. No 970, dessa via chegada para 3000 pés, QNH, agora em Salvador no 021 e reduza para 2209. 2029, desce para 3000 com 1021. Corrige o QNH agora, 1021. 1021, 3178, obrigado. Romeu Lima, desça na Pro de Duna para 4000 pés, QNH 1021. Romeu Lima, desça na Pro de Duna para 4000 pés, QNH 1021. Direito 1219, obrigado, até daqui a pouco. Alô, Salvador, uma boa noite, o Xané 6224 de Bruno, Xané 224, taxa autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para o 03, confirmo. Confirmo, 03. Obrigado, de nada, pessoal. 45, boa noite, azul 490. Boa noite. E aliás, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000, via, reporte para estabilizado X-Ray. Salvador, boa noite, o Azul 4, corrigindo, 5001, informação alfa, nível 360, Guarulhos. Azul 5001, Guarulhos autorizado, nível 360, operador 1-0. Tricola pistão 1-0, primeira curva direita, Israel, meia da Motiva. Controle Salvador 1208, transponder 5504. Gente, autorizado nível 360 para Guarulhos e a rota do plano, decola pista no zero, primeira curva direita, da ELB da Mostra, intercepta pelo no zero. Controle seria no 20.8 e o transponder 5504, azul 5000. Azul 5001, contagiamento correto, já pronto. Gente, vai rebotar. Para o táxi 3305 da TAM, 157. 3 horas e 45, Salvador é o alternado. No 3305, aguarde para o táxi, observe a Avianca ingressando à direita via Taxi Juliette. Após o mesmo, até o ponto de espera da 10, quando lá 1895 Torre. Afirmativo, ele não está visual com a Avianca, vai manter posição após o táxi. Pode confirmar a rota aqui no táxi? Táxi em frente, via Taxi Índia. Que a gente segue via Índia, então, ponto de espera com a torre 295-3305. Outra, o... preferiu a Bianca Guarda aqui na... Taxi 3. Vou sair daí do pátio dele. 3305, prossegue até o ponto de espera, dona Zero. Matinho, obrigado, viu, Bianca? Boa noite, vocês é um bom trabalho. Nada, bom voo pra vocês. Direita 178, aos 13, direita 1219. Direita 19, boa noite. noite, Golo 723, acione a identificação, desça via, chegada boa, inicialmente para 4 mil pés, o Kenegal no 021 em Salvador. Desce via, terceira bom, senhor no 021, Golo 723, 4 mil. Romeu Alan Lima, desça para 2 mil pés, autorizado final, e ele é X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil, autorizado no localizador, a intenção é, quando visual, circular para o 17. Entendo. Pouso autorizado, pistão no 0, 190 graus, 1 a 12 nós. Sempre pouso, eu vou 193 graus. No 021 agora. E 21, só que eu confio no vento. 190 com 1 a 12. 104, autorização, Porto Seguro. 2774, Porto Seguro autorizando, nível no 60, Golfo 677, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída coral, controle 1208, transponder 5512. Autorizado para Porto Seguro, nível 160 na Golf 677. Decola do 1-0, primeira curva direita, perfil da Coral. 208 controle, 5-1-2 é o transponder 2774. 2774, procedimento correto, time pronto. Chamada. Salve Salvador, azul 4959, informação alta. 4959, Leuza, autorizado, nível 140, Golfo 677, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída coral, controle Salvador 120.8, transponder 5506. Filial 140, autorizado, Golfo 677, Salvador 1-0, curva direita, coral 1208, controle, transponder 5506, é o azul 495. 495, correto, é pronto. Camarada, entra 219. Ó. Sou eu, Gol 9. O vento continua 19 para vento. Entendi. O vento está 19 de través na cabeça dele, ok? Ok, será informado as demais aeronaves. Essa chuva que entrou aí. Afirmativo. 3305, livre decolagem, 200 graus, 109. Iniciando a decolagem, 3305. 2 Recife, 370 autorizado, direto Aracaju, decola pistão no 0, primeira curva esquerda, Puca, Jão, Aracaju, controle Salvador 1208, transponder 5505. Vamos para Recife do 370 de Aracaju, decolação 0 com a esquerda, Pucujama, Aracaju, transponder 5505, controle Salvador 1208, voo 9082. Voo 9082, correto, time pronto. Legal. Voo 9870, Tony. 8 do voo, 1970, livrando. 1970, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 02, 70. Afirmo. É, então você escuta até lá. Gente, agora chama o controle 1208-3305. 3305. 3305, contato radar sobre a via saída Pucca para o nível 330. Sobe via saída Pucca, 3303, 305. Acertar o localizador, tá bem. Romeu Lima, chama a torre Salvador 198, decimal 95. Obrigado. Romeu Lima, o vento de 200 graus, 109, ajuste no 021, confirme intenção. Intenção é quanto visual, tá fechado, circular para a alma 7, ok? Possível. Afirmativa, pode cancelar. Olimpo 08, ajuste no 021, até a interseção tá livre, chama para cruzar a pista no 028. Nível 125, decimal 45. 126, decimal 5, 125, decimal 45, pero partido 3, solo. Cancela agora os 2-0, reporta final no 7. Romeu, Romeu Lima. Lima, circulando pela esquerda para a base pela direita, ok? Afirmativo, reporta final. 3-1-0, reporta a localizadora 1723, ajuste 1-0-2-1. Base para final no 7, pela direita, baixo travado, Romeu Lima. Romeu Lima, livre pouso no 7, luz 20 graus, 07 nós. Livre pouso no 7, Romeu Lima. Na parte 3, tomada 4, puxando o puxinho. Autorizado, 4959, chame táxi. Autorizado, chamará o táxi, 4959. Azul 5001 para o táxi 64 a bordo, autonomia de 4 horas e 50 minutos e o alternado Ribeirão Preto. Azul 5001, parte principal, táxi Índia, ponto de espera, zona 0, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 021. 1021 agora, livre táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, pista no 0, pronto, torre 1895, azul 5001, boa noite. Cool. 3305, chama o centro Recife. E 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 12685, 12545, tá? 3305. Solo Salvador, o azul 4959 para o táxi. 654 a bordo, 3 horas e 50, alterna Aracaju. 4959, Teresa Táxi, principal táxi Índia, ponto espera 00 Chumi. Torre 1895, ajuste altimetro 0021. Ciente, a via Pátio Índia, com 1021, vai chamar torre 1895, azul 4959. Alô, Salvador, é o Rio 5972? Rio 5972, pronto, cópia. Confirme. Pronto, cópia. Confirmo, pronto. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 360, upper November 857. Decola da pista no zero, primeira curva à direita da EL, Leda Irumi. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5507. Apenas confirmando aí, pode repetir, Guarulhos, ok? É Guarulhos no 360. Tem aqui o plano para o Galeão do Rio 5972, confirme, tem CHG? Distante o Rio 5972. Puxa, acionamento no pátio 3, azul 2774. Azul 274, corrigindo. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi 2774. Navegação recebemos aqui direto Guarulhos, ok? O Rio 5972. Gente, Rio, mantém escuta. Escuta. Chama 723, chama a torre, Salvador 118, decimal 95. Oi, 1895, 723. e após chamo o solo em 1219. Azul 5001 no controle 1-2-0 decimal 8, auge 2-8. É 08, azul 5001, boa noite. Salvador, azul 4959, ponto de espera do zero só. 4959, boa noite, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Mantenha ponto de espera, 4959. 5001 no contato radar, suba via saída Delta para o nível 360, o azul 5001. Para 360 na subida da El, azul 5001. Boa noite, 68. Após o tapa DCV chegada para 2000 pés, querendo anunciar 21, autorizado sinal e aliás X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, X-Ray, pista 10, reportado estabilizado, boa noite, 68. 090, autorizado, 68. Solo copiou 2774. Sino que chamou? Azul 2774 para o táxi, está com 60 bordo, 60, 3 e 50 e alterna Vitória. Azul 2774 até a saída do pátio 3 autorizado. Até a saída do pátio 3, 2774. Oi, eu sigo na 72 para o copo, Galeão. Oi, gente, para o copo Guarulhos. Na sua escuta, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, perdo 110. Decola pista 10, primeira curva direita, da El Leda Mótica. Controle Salvador 1208, transponder 5507. Gente, desvio a critério após a suma Duna, 1868. Após desvio Duna, gol 1868. 2018, transponder 5507, o Rio 5972. Correto, chame pronto. Chama rápido. Salvador, gol 9082, a bordo temos 95, com autonomia de 3,32 e alterna Cia Bravo, Serra Gulf, da Procutar. Você é COB? COB, C, 9. Tente, gol 9082, aguarde para o táxi. Aguarde. Uno 723, 1219. 219, 723. Espera da 10 autorizada. Só pode dar 10, azul 2774. Contato de segurança. 3, ingresso para que foi Alfa, chamante da Juliette. Alfa e chamante da Juliette, vamos até a Juliette 3. O 9082 até o ponto de espera, dona Zero, quando lá, 118-95, via Taxi Índia. E a Índia, ponto de espera, 1895, ou 9082. Salvador Azul 5001, poderia voar com ótica da presente? Azul 5001, solicite ao centro Recife em 125.1 alterne 133.95. Recife 125.1.3395, Azul 5001, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Salvador, boa, 9082, ponto espera da 10 da Pro. 9082, ciente. Aguarde. Ah. 4959, contato Renan, suba para o nível 140, saída Coral. 140, Coral, azul 4959. Estabilizado no 868. 868, chame a torre Salvador e 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado, até já. Certo. Do Olympus, aguarde no ponto de espera, a aeronave já vai passar o estado. Torre Salvador, boa noite, gol no 868, baixado e travado, sinal no 0. Todo autorizado no 0, 180 graus, 079, gol no 868. Autorizado, positivo no 0, gol no 868. 4-0. Boa noite, passageiro 2224, acione a identificação na proa de TAP, desça para o nível 050, após prossiga via chegada à Mare, para 2000 pés, o Kernelão no 021. Positivo, na 050, após 2000 pés, na 021. Fono 723, prossiga. Ah, vamos ficar aguardando a aeronave da empresa inicial, tá? Que a gente pode ir pro gate, ok? Sim. Fono Salvador, o gol 9335 para Galeão. Tem informação, bravo, pronto para a cópia quando possível. Fono 335, autorizado Galeão, nível 360, pelo novembro 857, decola opção 0. Primeira curva direita, da, saída da El, Leda, Irumi. Controle Salvador 120.8, transponder 5526. Autorizando 360 para Galeão. Confirmando A rota do plano de voo, Upper November 857. Decolado do 90, primeira curva direita, saída da Euleda, Irume. O controle 120, decimal 8, transponder 5526, gol 9335. 9335, correto, time pronto. Chamará. Paulo de Salvador, boa noite, 1134 da Gol. Formação Bravo com autorização, Maceió. 1134, Maceió autorizado, 350, oferta Lu 17, decola pistão 0, primeira curva esquerda, saída pouca, já Maracaju. Controle Salvador 1208, transponder 5521. Então foi autorizado, Maceió 350 conforme rota. Vai decolada 10, curva à esquerda, Pucajá Maracaju. 1208 no controle, 552 no transponder, cotejou 1134 da Gol. Correto, time pronto. 4959. Pronto. Camarão, obrigado. Gonçalo, Gol 123, não conseguiria tocar a nossa posição para 5, aí na 5 eu consigo ingressar. 140 para aero. E normalmente eles não mudam os portões. A boa notícia é que o táxi está começando a iniciar o táxi. Ah, não, eles estão iniciando o táxi, mas estão continuando agora. Daqui a pouquinho eu vou com a posição. Ok, obrigado. 29. 39, obrigado. Minutos livre de decolagem, pista 10. 180 graus, 109. Solo Salvador, Chanel 6224, posição 3, pushback acionamento. Chanel 6224, portão 3, coordene com a equipe de solo. Assim que o tráfego parquear no 04, autorizado, time táxi. Gente, após o parqueamento do tráfego no 04, está autorizado, vai chamar táxi 6224. 1868, chame antes da taxa Juliette. Chamando da Juliette, 1868.